andando pela madrugada. Eu vou sem ter rumo e sem ter direção. Eu vou, olho para o lado e vejo, ninguém me acompanha, não. Penso aqui com os meus botões, que pobre e miserável eu sou. Ninguém me quer, ninguém me vê, ninguém me ama. E eu pensei que podia fazer tudo. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Isso eu pensava com meu jeito egoísta de ser, querendo que todos morressem, mas a vida brotou em mim. Hoje eu posso tudo e você pode também. Venha Jesus no seu coração. Hoje eu posso tudo e você pode também. Venha Jesus no seu coração. Rumo e sem ter direção, eu vou. Olho para o lado e vejo, ninguém me acompanha, não. Penso aqui com os meus botões, que pobre e miserável eu sou. Ninguém me quer, ninguém me vê, ninguém me ama. E eu pensei que podia fazer tudo. Quem pode, pode. Quem não pode se sacar.